Controle, Oceano 62, Ticona, necessito um pequeno desvio à direita por 20 milhas, controle a 230. Viu? Uno, chama Centro Recife, frequência 13325, alterna 1251. Uno, 3325, não conseguimos copiar a secundária. 1251. 252, obrigado. Cinco no sete, Solos 48, libera à direita, Foxtrot, Taxi V Alpha, reporta antes da Taxi V Juliette. Foxtrot, Alpha, vai reportar antes da Juliette, tá? 35 no 7. Salvo, Salvador, mais uma vez, Avianca, Alfa Vista Uniforme. Prossiga. Solicito autorização para entrarmos no pátio principal. Mantenha a posição aguardando, tem aeronave que vai ingressar, ela vai para o gate 4. Mantenha a posição, Avianca. Vai manter a posição. Portão 35 no 7, Juliette, portão 4. Juliette, portão 35 no 7. Avianca, Alfa Vista Uniforme, autorizado. Até o portal 62, autorizado. Alfa Vista Uniforme, entende. Solução 3517, aqui através do 4, aguardando o balizador. Se quiser fazer uma ponte, eu agradeço. Vai entrar em contato com a frase. foi solicitado já o 357. Obrigado, irmão, agradeço. Salvo a Bianca Alfa Vitor Uniforme. Prosseguir. Uma guarda aqui do TAM. Ingressar no parque, não, no SIG. Ciente, ciente, vai ingressar já. Assim que ele ingressar, pode prosseguir até o 612. Ciente, Alfa Vitor Uniforme. Pela nossa posição aqui, não atrapalhou a Bianca, não, tá, o Salvo? Ciente, ciente. O Vitor no Fórmula não tem condição não de ingressar até o 612? Gente, salve. Alfa Vitor Uniforme. Continua daqui o reboque. Salvo Salvador, Avianca Alfa Vitor Uniforme, comunicando término de reboque. Gente, bom dia. Muito bom dia, Salvo. 7. Foxtrot, autorização para Galeão. Coro 961, no Foxtrot, confere, aguarde o teste para cota. Aguarde. Colo 961 no próximo cota? Cota 961. Colo 961 autorizado para o Galeão via APA November 857 até Mouso. Nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irume. 1208 controle, 5402 transporte. 360, decolando da pista 10, APA November 857, Mouso. Bola curva direita forte, saída da El, Leda, Irone. Controle 120.8, transponder 5402. Gol 961. Correto, gol no 961, no chame para o pushback acionamento. Chamarei mesmo para o pushback acionamento. Sangue uniforme, sem identificação. Chegada da Mari, dentro de 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Sangue envio da Mari, 1014, pode voar na posição? Claro. Sim. Autorizado. 225, identifique, chegada boa. Isso para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. No 0 no 3, 2 mil, bom, que eu chamei mais 2 aqui. 0 1 no 5, ajuste. No 0 no 5, graças. Eu tenho informe autorizado a aproximação final. Autorizado a aproximação final. controle Salvador, Oceaner 6225, autoriza a Duna, senhor. Estado Pro de Duna 6225, desça 2000 pés. 2000 na Pro de Duna, Oceaner 6225, certo. Localizador, Isquinha. Pede aproximação, chame 2, sequência 1-1-8-95, Isquinha, aqui em volta. 1895, bom dia, você. Autorizado, chama ataque, voo no 961. Chama aí para cá, 961. Patambu, Isquinha, com uniforme, reporta, trem baixado e travado, ajuste 1-0-1-5. M15, na visual, para cancelamento, prosseguir para 1-7. Cancelada presente? Positivo. Cancelada agora, zona meia, uísque em uniforme, autorizado, curva esquerda, base da 1-7 pela direita, porta de base para final. Chamar a base para final da 1-7, uísque em uniforme. Pode pouso qual pátio, uísque em uniforme? 5. Ok. Para final, laxado checado, isque uniforme. Isque uniforme, avistado, autorizado povo, pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 8 nós. Quem é que uniforme, solo 1-8, autorizado backtrack, reporta livrando para o 4-5. Solo 1-8, autorizado a bordo, 4 horas e 1 minuto, alterna Florianópolis. Foro 961 no táxi autorizado, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajustado, 1015. Pátio Índia, Pátio 1 no Índia, 1895, ponto de espera, 1015. 961. Bom dia. Meu papá da Delta, bom dia, informação em curso agora, Foxtrot, Trot 4. Papá da Delta, autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, via Apesulo 44 até a aldeia, nível 380. Decolagem da pista no 7, curva direita, saída da El, Leda B10. 1208, controle, 5407, código transponder. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, confirma Pátio, pessoas a bordo. Gente, 1895, então, 1015, ajuste. Utilizando então a área de decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. A linha decola da 10, 961. Salvador, bom dia. Azul 4040, informação Foxtrot, autorização com. Azul 4040, bom dia. Confirma o horário da. Plano? Plano para o 570857. Caso ainda não tenha autorização, solicita sair da presença, caso tenha permitido. Ainda não possuo aqui no sistema, é aproximadamente 5 minutos eu vou ter. Qual é a aerovia? A uniforme Zulu 21? Afirmativo. Saída arbórea, Elefa. Elefa, muito obrigada pela presença. É arbórea, transição Elefa, ok? Confirma. Saída arbórea, transição Elefa. Arbórea, Elefa, obrigada. Nada. Final visual, Xenero 6225. Xenero 6225, complete aproximação, chame torre, frequência 118 decimal 95. 1895 a torre, Xenero 6225. Identifique, chegada bom. Esse mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 9-1. Torre Salvador, Oceanero 6225, baixar travado visual, final da 1-0. Oceanero 6225, autorizado pouso pistão no 0. Vento 1-5, 0 graus, 8 nós. 360, saída da El. 3609 é o gol 9-1. pousado, Guarulhos, via Papa Zulu no zero até Taubaté. Nível 320. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 120, decima 8, controle. Transponder 5411. Autorizado Guarulhos, nível 320, roda conforme o plano, apresurou no zero até São Paulo. Saída, decolagem 5-0, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5411, de mais controle, Salvador no 208, transponder 3171. Correto, 3171, só confirmando a rota. Foi Zulu no zero até Taubaté. Foi Zulu 1-0 até Taubaté, 3171. Correto, confirma o gate. Tô pro 05. 05, então chame pronto pra pushback. Vai ser mais pronto, 6225, solo aos 28, libera direita, chama 2111. Libera direita e chama 1211, Xanero 6225. Solo Salvador, Xanero 6225, livrou. 6225, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, Xanero 6225. Azul 4040, próxima rota? 4040, prossiga. 4040, autorizado com fins, via Zulu 21. nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. 1-208, controle Salvador, transponda 5-4-1-7. Autoriza 360, perigo 2-1, para confins, saída da pista 1-0, curva direita é a Arbor, transição Elefa. 1-208 é o controle, 5-4-1-7, transponda 4-0-4-0. Cotejamento correto, azul 4040, chame para o seu acionamento pushback, portão 3. Então. Ou 1961, nos chama sempre Recife. Frequência 133, decimal 25. Alterna 1251. 3325, alterna 1251, 961. O controle de Salvador, no bom dia, voo 2093. Vai aí, deixando o nível 230 para 1605, da informação próxima. 0093, identifique, chegada a ponto, desse mantenha 4 mil pés, puxando 095. Desce para 4 mil pés, ajuste 1015, na chegada a ponto, 1093, identifique. Nove, desce a 2 mil pés, autorizado a final da pista no zero. 2000, autorizado, aliás, no 7 pra 9. Salvador 3171, não pude dar esse nome, autorizado, Champ Taxi, 3171. 02585, acione a identificação. Autorizado a chegada da Mari. Vê se mantém o nível de voo 050. Autorizado a Mari. Confirmando 3153 ou 3517? 517, bom dia novamente, com a Golf. Bom dia, 3517, Golf confere, autorizado Brasília, via uniforme Zulu no 7, conforme o plano, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita, saída Arbor, eleva. Transponda 5413, controle Salvador 120, decimal 8. 3517, Brasília, Tujulu, 17, conforme rota do plano de volta. Recorda 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5413, é o transponder, 208 volta. 3517. Planejamento correto, 3517, na posição 4, chama o pronto feedback acionamento. Camara, obrigado, amigo. Chama centro aí. Chama torre, na frequência 1, 18, 95. 18, 95. Salvador, bom dia, 759. 759, bom dia. Cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento no 50 graus, 10 nós. Baixou, travou, livre pouso na 10, 759. Salvador, 3171, para o táxi 2, 1 no 7, a bordo, galhão alterno, 3h45. 3171, táxi autorizado, via parte 1, táxi Índia. Enquanto espera, chama em 1895, ajustado no 015. Autorizado, táxi Índia.0, chama em 1895, 3171. Um 093, desce a 2000 pés, autorizado a final da pista no 0. Ajuste no 0 no 5. Autorizado a descer para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final e ele é 7. Ajuste no 0. Bom, para a condição de 5, ou no 0 no 5. Uno 759, solas 40, direita Fox, Uno 21, 1. Direita Fox, 21, 1, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3177. 71, bom dia, Linhares decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 9 nós. Autorizando a Linhares decolar no zero, 3 no 7. Boa, agora no saque 59, livrando a 59. 759, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, preto. Salvador, está 3597, pushback acionamento no 04. 4 livre, chama ataque, está 3597. Tomara ataque, está 3597. Salvador, está 3153, bom dia. Bom dia, 3153, formação em curso Golf. Para o Galeão, para o 4. Prossigando. 3153, Galeão autorizado, via APA November 857 até Mulso. Nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponda 5420, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 3620, via P November 857 até Mouto. Decolagem da El, Leda, Irume, pista 10, curva direita, acionado 5420, controle 128, decimal 0, tá 3153102. Controle 1208. 208. Correto. Na posição 2, chame pronto. 3153. Vai chamar. 1208. 208, bom dia, 3171. No contato radar na decolagem, sobe ao 320, saiu da El, vigilância. 320. Poderia voar direto com o ótimo, 3171? Copiou o controle, 3171? Aguarde. Funciona 2585, desce a 2000 pés, o ajuste no 0 no 5. Autorizado até 2000 pés, ajustado 5. É, estabilizado em LS.